79. Ainda cola 62. Número 49, 40, tira o controle, 209. 209, tira o controle, 209. 209, estamos em indicação dessa via, chegada a ponto, está 4.6, ajuste a última, pelo 0, 1.9, 1.9. Autorizado, olhar em decorar 1-0, vento 1-0 graus, 8 autorizado, decorar, 3 Romeo, espaço fácil, controle 120, décima 8. 208 Montreal, Romeo 3. Controle Salvador, bom dia, Romeo 963. Nível 963, controle da canal de colagem, super via seleção 1 para nível 360. Via São Colônia, hotel 360, Romeo 963.

149, no solo 57, direita, no solo 21, deixa a nave. que hoje aciona no pad 400 taxi. Autorizado, alinhar em decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, no 0 mais. Autorizado, olha, e Madrid, que estamos zero. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 4-3704 na saída Puca. Bom dia, azul 4704, contato radar aerodolagem, tudo via saída Puca para nível 350. Puca 350, o azul 3704. Autorizado decolagem no zero, vento 40 graus e zero mais. Livre decolagem 1-2-3-3 da Gol. pelo Alt 29, chama o controle 202 pela 8. 202-330. Salvador, com 233, decolamos na 6, escuta, bom dia. Sanjeiro, 232, contato largada da Palaia, suba, via saída Arbono para nível 3, 0. Sobe, via saída Arbono 1 para 3, 0, 1-2-3. 9 autorizado, olha aí, deu lá o meu 0, vento no 40 graus e no 0. Número 4, chamo centro Recife, frequência 285, contém 2545. Azul 2304. Primária 126, 2685, e a secundária 12545. Rádio Gol, autorizado ali e manter a pista no zero. Decolou aos 3 minutos, no controle, 208. 208, bom dia. 759, decolou, não sei o que. 359, contato radar na decolagem, supervia, saudação com 1 para 3000.